muita gente me tem falado. Irmão Zarur, pela primeira vez estou ouvindo essas coisas, só LDV mesmo. Ninguém jamais falou de Apocalipse, e de Evangelho, profecia, Bíblia, parte humana, parte divina, como a LDV fala. Mas é um espetáculo, irmão Zaru. Meus parabéns. Eu fico satisfeito porque, de fato, a LDV é sempre original, nova, contundentemente nova. Para isso, seu lema é o próprio lema do Cristo: renovar ou morrer. Vamos agora prosseguir na análise da 15ª chave bíblica. Anticristo, Cristo de Satanás e seu domínio mundial nesse final de ciclo. Estamos diante do capítulo 13 do Apocalipse, que é de Jesus, segundo São João. E vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca de leão. E o dragão lhe deu seu poder, seu trono, grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? E quem é que pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que seria arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir durante 42 meses e 160 anos. E abriu sua boca em blasfêmia contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, que habitam o céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. E ainda se lhe deu autoridade sobre cada tribo, e povo, e língua, e nação. Adorá-la-ão todos os habitantes da terra, isto é, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, o Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Se alguém tem ouvido de ouvir, ouça. Quem leva para cativeiro vai. Se alguém matar pela espada, preciso é que seja morto pela espada. Aqui está a perseverança, a fidelidade dos santos. E ainda, outra besta emergiu da terra. Tinha dois chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de modo que até fogo do céu vai descer a terra diante dos homens. Seduz os habitantes do mundo por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo-lhes que façam uma imagem da besta, aquela que ferida pela espada sobreviveu. Lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que a imagem não só falasse, mas também fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. E a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, faz com que lhe seja dada certa marca sobre a fronte ou sobre a mão direita, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta ou o número do seu nome, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Nas várias voltas cíclicas do Apocalipse, já dissemos o bastante sobre esta vista. Quem há semelhante à besta? Quem é que pode pelejar contra ela? Vocês já viram tudo, né? Se eu disser também, ponto por ponto, como é que vocês vão gravar? As melhores lições são aquelas que aprendemos praticamente sozinhos. Também alguém me pergunta, e quem é o anticristo, presidente? Se você pegar o livro Mensagem de Jesus para o Sobrevivente, mas se pegar mesmo com um estudante ou estudioso, você vai achar o anticristo. Então você não vai me perguntar se é um homem, se é uma nação, se é uma entidade espiritual. Você está na cara. Só me acrescenta aqui a intuição, como está no livro, sobre o anticristo, precedido de tantos anticristos, teremos de falar muito. Por ora, cabe-me relembrar alguns pontos da carta à mocidade legionária e aos soldadinhos de Deus, e que abre as mensagens do presidente, editadas pela sucursal da LBV em São Paulo. Esse anticristo, o pior de todos os que já vieram, está agindo ocultamente, provocando a apostasia geral. Na LBV, ele também tem atuado por todos os meios e modos. Sua tática é dividir para reinar. Mais brevemente, o anticristo deixará de agir ocultamente. Ele se julgará forte para destruir o Cristo e todos os cristãos dignos deste nome. Então virá o último Armagedom. Virá para se cumprir a palavra do profeta Zacarias. Em toda a terra, duas partes da humanidade morrerão. E Deus acrescenta: farei passar pelo fogo a terceira parte, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Não é meu, não. Está na Bíblia, é profecia de Deus, através do livro do profeta Zacarias, capítulo 13, versículos 8 e 9. Para quem duvidar, aí está, é só examinar. Deus nunca errou uma profecia, senão Deus não seria infalível. Gog se levantará para fazer o seu trabalho de filho da perdição. O príncipe de Rosh já está, para quem tem olhos de ver, juntando suas forças para a terceira guerra mundial. O anticristo vai ganhar terreno cada vez mais. Cada vez mais. Entretanto, não o conseguirá na LBV. A mocidade legionária e os soldadinhos de Deus, eles estarão vigilantes em torno do Cristo, guiados por um velho rude que já conhece os segredos de Satanás e todas as ciladas do anticristo. Um velho que deseja, acima de tudo, ver seus filhos espirituais abençoados por Deus num só rebanho para um só pastor. Estamos, portanto, todos nós bem apercebidos. Vamos enfrentar o anticristo, que terá todos os poderes de Satanás. Sua força se fará sentir em todo o mundo. E como avisa o Apocalipse de Jesus, segundo São João, adorá-lo-ão todos os habitantes do mundo. Isto é, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro de Deus. Advertência do próprio Jesus, que deixou bem claro no seu Evangelho, segundo São João, capítulo 5, versículo 43. Eu vim a este mundo em nome de meu Pai, e vós não me recebeis. Outro, o anticristo, virá em seu próprio nome, e vós o recebereis. Eis aí como termina a 15ª chave da volta triunfal de Jesus no livro Mensagem de Jesus para o Sobrevivente. Agora vocês vão meditar um pouco e dar a sua contribuição. Eu não posso mastigar tudo para o povo engolir. Vocês têm que mastigar um pouquinho também. Só assim haverá merecimento. Mas vejam bem, 2/3 da humanidade vão morrer pelo fogo. E a terça parte restante ainda vai passar pelo fogo para ser purificada. E resta o número dos salvos. 144 mil. Um mundo que há 4 bilhões. Vejam bem, num mundo em que há 4 bilhões de criaturas. Enfim, os legionários não serão pegados desprevenidos. Eles já estão mais que avisados pelo velho Rússio. Deus está presente.